Mas então, um colega meu, o Moshi-san, pegou essa revista aqui, conversei com ele, ah, você leu a Tom Magazine? Ele falou, ah, eu comprei. Comprei para ele, você leu? O que que você achou? Aí tá em cima de uma pilha de livros que eu preciso ler. É uma piada isso. É, saudações a todos que ouvem esse pequeno e delicado podcast. Meu nome é Agronopolos e estamos na edição, se o Ryder não falou errado, edição número 11 do podcast do blog fórum Clockcast. Quem está a falar aqui é o Agronopolos, macho alfa, e vou ser sincero, eu não recomendo a Ação Magazine. Nossa, Agronopolos, que tragédia. Você já começa, no caso, intimando os caras que você não gostou da Ação Magazine. Não é possível, deve ter alguma coisa de bom nela. Bem, dá pra fazer uma boa fogueira com ela. Olá a todos, aqui é Default, Fabiano Alves de Jesus. Tô aqui junto com o Agronopolos e esse é o Clockcast. Nesse podcast vamos falar sobre a revista Ação Magazine, o que a gente achou e coisa que a gente pode falar para os editores, roteiristas, desenhistas, não sei o que maisistas dessa pequena revista que foi teoricamente lançada em setembro. Se bem que eu ainda não vi na banca, né? Problema da distribuidora. Começando mais um Clockcast. Agora vamos aos anúncios desta edição. O primeiro anúncio pra você, seu filho da puta aí, que tá escutando aí, quer mandar sua opinião e tal. Agora nós temos um campo de contato pra você, sim, pra vocês nos mandar um e-mail. Agora temos aqui um campo de contato aqui no blog do clockcast.blogspot.com. Aqui pra você mandar o seu e-mail aqui, pra quer mandar um feedback aí do Clockcast, quer mandar uma sugestão, uma crítica, qualquer coisa assim. As fotos da tua irmã pelada aqui pra mim. Então é só passar no linkzinho que eu vou deixar aí no post aí quando esse podcast for ao ar, daí clica aí, manda tua mensagem. E outra coisa que eu queria falar é da nossa enquete. Sim, uma enquete pra escolher. Aqui, ó. Tokusatsu que passou na manchete, que vai ser o tema do Clockcast número 15. Tem aqui os Tokusatsu todos que passaram na manchete. Daí tu passa aqui na enquete, vai ter o link também. Daí tu vota aqui, escolhe, ajuda a sua série favorita aqui. Se tu olhar a tua série e não tiver ganhando, tu vai lá, mobiliza o pessoal e das tuas redes sociais, e dos amiguinhos de Orkut, aí Facebook, tudo. A série campeã vai estar no Clockcast 15, então não perca tempo e vote já, ó. Daqui a pouco encerra as votações. Agora falando um pouquinho do podcast de hoje, da Ação Magazine. Putz, cara. Olha, quando me convidaram aí pra gravar esse podcast, até ia comprar a revistinha, né? Só que eu fui na Comic Shop da minha cidade, cadê a revista? Não tem. Os caras não têm distribuição, ó, que papelão, hein? Olha, quando essa revista naufragar, e vai naufragar, que não venham reclamar depois, ai, a culpa é do leitor, que nem esse cara tudo faz, né? É vergonhoso. Vergonhoso e tudo muito mal acostumado lá. Eu olhando lá a página do Facebook deles, os caras, o Fabiano Alves, eles achando que o cara é troll. Puta que pariu, esses caras tão... Fabiano Alves é um gentleman. Troll, vocês querem saber o que é troll? Troll sou eu que tô cagando aqui, ó, pra essa revista. Se der certo, se não der, ó. Sabe por quê? Porque eu não me importo. O Fabiano se importa. O Fabiano é um idealista. O cara ainda se segurou pra não soltar spoiler aqui nesse podcast. Se fosse eu, já entregava tudo aí. Já zoava mesmo. Esse cara perde tempo o quê com lá no Facebook? Com o concursinho interno deles aí pra escolher o textinho pra revista. Ah, puta que pariu. Vocês não tem nem distribuidor e tão fazendo concursinho, festinha. Ah, para com isso. As prioridades desse povo. Então é isso aí. Vamos lá, vamos escutar esse podcast aí agora. Até mais. over. Bem, por onde a gente começa? Bom, tá com a sua revista aí? Tá na minha mão aqui, já tá no ponto pra poder falar alguma coisa. Você quer começar, no caso, pela própria dedicatória que o Alexandre Soares colocou na página 2, digo 3? Aqui, aquela que tem a mão marcada de quinta? É. Olha, eu... Bem, como é a primeira edição dessa coisa, eu não vou discutir, nem discuto porque foi desse jeito, né? Mas ele fala até assim: esta revista é sua. Nossas mãos estão sujas de tinta, noites de sono foram passadas em claro. Mas por você vale o esforço. Bem, basicamente, o que essa página... Não vou continuar para vocês poderem ler tudo quando sair a revista na banca próxima das suas casas, né? É, essa que é a ideia. Mas basicamente tá num formato de... Não tá rimado nem nada, mas tá em um formatozinho que dá pra perceber que ele quis mostrar que era pra parecer um poema. Não sei se era essa a intenção ou não, né? Mas ele... Aquela coisa básica que todo editor, quando faz a primeira edição, faz. Fala que a revista não é dele, é de você, vocês, leitores da revista, que foram passar a noite em claro, bibibi, bobobó. Enfim, a puxação de saco básica pro leitor, né? E ainda coloca aqui em vermelho: para nós você é importante. Puxa. Se não fosse, eu não saberia mais quem seria. Mas é verdade, vamos ser sinceros, se o cliente não é o importante de uma revista, ou não seria a pessoa importante dessa revista, eu não saberia mais quem seria, né? Olha bem que na página 2 já coloca: começou, meu! Começou. Ah, mas isso aí eu até entendo. Ele deixou já espaço pra falar assim: olha, gente, tem local aqui pra você poder colocar propaganda. Porque o que acontece? A revista não tem nenhuma propaganda a não ser da própria Ação Magazine. Então o que acontece? Ele já deixou aqui um espaço automático, né? Pra mostrar que você, que as pessoas de propaganda e marketing, as marcas que gostam de fazer propaganda, tem espaço na revista para colocar propaganda. Já tá até delimitado os espaços. E o resto? Cara, olha uma coisa, pensando bem. Um lápis apontado, mão preta, uma borracha aqui no cantinho e um bico de pena. Eu pensaria em algo mais moderno. Não que eu tenha algo contra esse objeto espalhado pela página e tal. Dá uma ideia de desenhista arrojado, que usa bons instrumentos de trabalho, essas coisas assim. Mas esse fundo branco é tão sem graça. Bem, o fundo branco eu acho que... Sei lá, eu não sou muito de reparar, vamos assim dizer, coisas de arte, né? Sim. Mas eu acho que ele quis dizer assim: é a primeira folha, eu já tô fazendo uma dedicatória bonita e eu quero que a dedicatória apareça para o pessoal já perceber de cara do que a gente tá falando. Que é uma história a começar, né? Seria basicamente isso que eu entenderia se eu parasse para pensar um pouco mais, né? Mas também falaria que o cara é porco. Pô, sujou a mão de tinta só pra colocar numa folha em branco. Sim, realmente. Entenda-se, antes de qualquer coisa. Isso aqui, literalmente, dá pra perceber que é uma imagem de uma foto de uma mão automática. Ele não sujou a mão, literalmente, pra poder fazer essa página. Não. Porque eu tô falando isso? Eu sei que vai ter trollzinho da internet aí, malandro, inclusive talvez até os editores responsáveis pela revista, que vão falar: não, não foi isso que aconteceu, nem nada. Mas é essa a impressão que eu penso automático aqui. Eu, Agronopolos. Imagina, você tá sendo injusto. Ah, se for pra ficar pensando, eu acabaria pensando numa coisa dessa. Mas bem, então vamos pro editorial? Eu vou ser sincero, eu não li o editorial. Eu fui logo pro desenho animado. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Nem merda, porque merda ainda pode ser usada, né, como esterco. Sendo bem sincero, O editorial começa com: aceite o desafio, provoque o desempate, desarme a armadilha, desmonte o disfarce, se afaste do abismo, faça do bom senso a nova ordem. Alexandre Lancaster citando Legião Urbana. Eu só espero que ele tenha pagado os royalties do Legião Urbana, hein? Aí ele explica, ele trata sobre o sistema da revista, aqui no cantinho tem os colaboradores das matérias escritas. Interessante notar que o Fábio Sacuda também escreveu lá a paradinha sobre celulares, né? Até por detalhe, eu não sei por que colocou sobre celulares no, dentro de uma revista de desenho sobre quadrinhos, né? Totalmente fora de na minha opinião, né? Se a gente tá falando sobre... Tá começando agora uma revista. A pessoa já pega pra a revista pensando, pô, vou ler os quadrinhos, né? A primeira coisa que ele fala, a nova geração dos games. Porra, mas não era pra sobre quadrinhos? Perceba que o nome é Almanac. Almanac dá uma ideia de variedade de informação, não necessariamente Almanac de quadrinhos, Ação Magazine. Não, tudo bem, mas eu particularmente, quando eu pego uma revista, eu tô acostumado tanto com Super-Homem importada, Lanterna Verde, que é a minha publicação favorita fora dos Estados Unidos, fora do eixo Japão, né? Sim. A primeira coisa que eles colocam numa revista, inclusive na revista da Turma da Mônica, inclusive a TMJ, que é a Turma da Mônica Jovem, você não vê matéria antes do quadrinho, do desenho, do quadrinho. Aparece o quê? O quadrinho em si. Mas aí eu posso estar sendo cabeça fechada sobre isso, né? Mas tudo bem, não vou discutir o motivo de ter colocado primeiro uma matéria sobre videogames em relação a um almanac de publicação sobre quadrinho, né? Ah, a impressão que eu tive, até comentei isso no blog, foi que essa matéria foi meio tapa buraco, que tinha as páginas aqui e tal, mas não rolou e tal, precisava de alguma coisa pra ocupar. É, depois, ó, pra não mentir, ó, primeiro, a primeira matéria que tem é sobre a nova geração dos games. Isso. Logo depois vem, qual é o seu novo celular? Pô, eu tô querendo é ver quadrinho, não tô querendo saber sobre o celular. Se eu te falar que eu levei essa revista no meu serviço, algumas pessoas viram, folhearam, elas pararam nessa matéria sobre os celulares. Claro que elas desprezaram os quadrinhos. Não sei se isso seria um bom indicativo. Ou seja, já começou mal. Ele deveria fazer, então, uma revista só sobre novidade tecnológica. Vi uma coisa agora. Tava contando do começo da revista até o final, contando o espaço para anúncio, só deu cerca de 20 páginas. Excluiu o editorial e o expediente. Contando só as páginas que tinham das matérias e tudo mais, eu vi que quase dava pra entochar uma historinha aí no meio, mas o ponto é qual? É, isso eu não saberia dizer também, né? Quer dizer, que eles estão seguindo aquele princípio lá que a primeira história, o primeiro capítulo é mais comprido, né? Mas não o dobro de páginas das outras histórias, né? Então, por exemplo, aqui o Madenka começa na 15 e termina na 50... Não, desculpe, 50 não. Na 60, na 59. Isso. Dá 40 páginas isso. Então, é um pouquinho maior e etc. do que os mangás japoneses convencionais, né? Não, até aí tudo bem, eu não vou nem discutir, porque cada país utiliza a sua quantidade de folha que quiser e que se lasque o outro país. É, depende também, etc., da disponibilidade de papel. Papel assim é caro. Aliás, o BK tinha comentado isso no podcast dele. Você viu isso daqui do Queremos Saber Quem É Você? Ah, sim, eu acho que eu ouvi. Ele tá propagando do site. Não, mas você prestou atenção numa falha grave que tem nisso daqui? O endereço do site pequenininho, no mesmo tamanho do resto? Não, não. O anúncio diz: queremos saber quem é você. A sua magazine quer chegar a você, leitor, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Acesse o nosso site e colabore com o nosso banco de dados. Na improvável hipótese do cidadão acessar o site, o que que ele vai descobrir? Eu vou até olhar, porque eu vou ser sincero, eu não olhei. Vai lá. Bem, até aproveitando já o insight, né? Tem na primeira linha aqui, tá em um roxo com letra verde, uma maravilha gráfica que eu posso falar, né? Sim, eu tô sendo sarcástico antes de qualquer coisa. O que você tem contra o roxo? Eu não tenho nada contra o roxo. O problema é a combinação de roxo com verde fosforescente. Poxa, esse fosforescente é uma coisa linda. Mas o que, que eu tava aqui querendo dizer? Não aqui tem o fale conosco, que é pequenininho, mas não tem nada de... que eu poderia até dizer, né? Não tem o conheço, querendo conhecer você. Não tem uma enquete sobre a pessoa que tá lendo. Você pegou o ponto. Como que na revista impressa eu tava falando? Entra no nosso site e colabora com o nosso banco de dados. Eu entro no site e cadê o banco de dados? Não tem. Aí, Alan Casper, nada pessoal, cara, mas assim, arruma mais gente pra trabalhar nessa bodega, meu, que tá foda. Se você tá pedindo pro pessoal acessar o site pra poder... Deve você desculpa. Se você... Mas voltando, se você quer que o pessoal entre no site pra descobrir quem é o público dele que tá no site, que acessa e lê a revista, você tem que colocar o que é o sistema de enquete, cara. Sem a enquete, o pessoal fala, pô, eu já acessei e não tem porra nenhuma de sistema de enquete, cara. Então você vira pro cara, comenta lá e tá. Mas então, você acessou, não sei, acessei, mas eu não achei o negócio. Pobre, infeliz. Ele raciocina que não existe enquete, nem banco de dados e nem nada, tá fodido. Ó, pra não falar que eu não folhei direito, tá? O tá. Site, vamos assim dizer. Ah, não. Nem no blog que ter, presumo, tô chutando, gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Mas que parece ser alguma coisa que foi baseada no layout do sistema do Google Blogs ou Blogger, né? Isso. Não, ser baseado em alguma coisa não retira o mérito de ninguém, não tô discutindo isso. Mas não tem nem a enquete no blog. A gente teve, vamos falar aí, etc, sobre Madenka! Sim, você fala assim, Madenka, porque tem um ponto de exclamação no final. É igual como a gente fala, Bastard! Isso, por aí, algo nesse sentido. Não vou dizer da onde ele se inspirou, mas eu acho que já entenderam da onde. Bom, então, eu achei interessante que as primeiras páginas fossem coloridas e tudo mais, dá uma impressão de mangar aqui no negócio, e tem uma tomadinha aqui, uma panorâmica do pessoal, jogando bola, blá blá blá. Esse amiguinho aqui do Madeca é de boa, se ele tivesse um pouquinho mais de peito, eu pensaria que é uma garota. Bem, eu entendo que quem é que tá, que desenhou foi o senhor Will Wall-BR, né? Wall-BR, enfim, vamos chamá-lo de Will pra simplificar. É, o Will. Eu tô falando sobre o desenho dele, tá? Não vou discutir o roteiro ainda. Sim. Mas basicamente, eu entendo que ele tá precisando melhorar a qualidade de personagem, de grupo de personagem dele, sinceramente, porque todo mundo é meio parecido. Quando não é parecido, é monstro. Como assim? Vê o cara que ele tá batendo bola logo de início, se não é o mesmo rosto. Só muda o cabelo. Ai. Inclusive o cara que tá atrás na página 17, primeiro quadro. É tudo o mesmo rosto. Ai, meu Deus, eu não tinha parado pra prestar atenção nisso. Eu prevejo ranger de dentes, isso não é bom. Até o garoto que, teoricamente, ou é mestiço de branco com negro, né? Que é o que a gente chama popularmente como mulato, na página 18, eu acho que é segundo quadrinho, né? Que tem cabelo ruivo. Já começa a complicar. Se passa em alguma coisa equivalente a uma cultura baseada na cultura brasileira normal, eu nunca vi um garoto moreno que tenha cabelo vermelho, a não ser que tenha tintura na região. Ué, mas deixa isso daí, a licença. Tá, é a famosa licença poética, tá? Vamos pular isso. Poética, esse detalhe. Punho tem. Mas olha o rosto também. Mas olha o rosto. Ah, ele tem beição, o que que tem? Todo mundo com o mesmo beiço? Ah, deve ser alguma característica assim do local onde ele... Tá no DNA, tá, eu entendi, é verdade. E uma coisa estranha, já tô saindo das páginas coloridas e indo pra página preto e branco, né? Isso. A tal amiga dele de infância, que deve aparecer nos outros episódios e quase virar par romântico, presumo eu, tô chutando. Uhum. Não, não tem peito nem bunda, pô? Desculpa, mas pensa que é uma garota. Olha, uma pessoa chamada Vaina, eu presumo que é mulher. Ah, mas sei lá, os nomes são comuns e tal. O porco do mato que aparece aqui, o cara chama Batala, meu. É Batala ou Batala? Batala. Batala, né? Uhum. Não, Batala, Vaina, eu tô chutando, eu tô interpretando que quando fala o Batala, mas aqui ele não tá colocando gênero nenhum no... No nome da pessoa, então presumo que seja uma mulher, né? Uma mulher de cabelo curto. Oh, meu Deus, um tomboy na história. Isso não vai prestar, lá vem mais polêmica pro senhor Rui. E outra coisa, graviola. Eu vou ser sincero, eu moro em São Paulo, capital. Eu nunca vi uma graviola. Nunca? Pera aí, quer que eu pego no Google pra ti? Eu tô falando na vida real. Ah, sim, ok. Ah, mas assim... Sim, tudo bem, o pessoal do Nordeste deve conhecer graviola. Mas tem que ser, na dúvida, de colocar uma legendinha. Graviola, fruto da, não sei, da tal árvore. É muito boa pra fazer suco, por exemplo, pra comer. Aquela coisa, o Brasil é muito grande, não é como no Japão, que é só uma ilha. Aqui eu tenho até o pé de manjericão, do pé de manjericão ao pé de manjiroba. Sim, manjiroba existe, antes de qualquer coisa. Não, manjiroba eu sei que existe. Existe até umbu, essas coisinhas aí e tal. Tem muito nome de fruta diferente. Tem que... Se tá usando coisa do mundo real pra usar como referência, pelo amor de Deus, coloca o que é. Então, por um outro lado, se colocou graviola, poderia ter colocado outras coisas também. Poderia ter colocado maçã, né? Seria algo mais familiar. Ou banana? É. Banana! Banana! Banana! Banana! Banana é uma boa! Você gosta de banana? Eu gosto de comer a fruta chamada banana. Então, eu também gosto de comer a fruta chamada banana. Banana! Então, já tem aqui, então, aqui nessa história e tal, já temos um gordo, tem um negão, que tudo bem, colocasse uma banana ficaria legal, mas tudo bem, já foi, então, deixa pra lá, né? Não, é verdade. Ele, teoricamente, trabalha numa loja de camelô do tal do Batala, que é o javali. Marreteiro, mano, não vai passar o rapa. Não, o rapa vai ser difícil, né? É, não tem rapa nessa... Porque teoricamente deveria ter aparecido já um policial na história por causa dos seres estranhos que aparecem, né? Você prestou atenção numa outra coisinha aqui quando... Aqui na página 19, o Will colocou aqui... Só que você tem que prestar um pouco de atenção pra você ver. Dente-me! Porra, meu! Isso daqui eu achei legalzinho. Deveria ter aparecido um passarinho cantando Dente-me. É, não do nada apareceu escrito Dente-me. É. Ah, que droga! Isso é básico de qualquer desenho. Apareceu o passarinho, pi. Mas tava economizando. Eu acho que ele não aceitou colocar o passarinho pra poder ir logo direto pra história, né? Não vou discutir esse ponto, mas deveria aparecer. Mas e outras coisas, detalhe, que eu acho interessante. Ele utiliza também alguns termos da cultura nordestina, né? O famoso Oxi. Na verdade, o Will até colocou o dicionário, entre aspas, né, de termos do Madenka lá na comunidade no Facebook. Mas talvez teria sido mais interessante ter colocado pelo GB mesmo. Mas tudo bem, tudo bem. Oxi! Oxi é coisa que não, acho que não precisa ter problema, né? Uhum. Igual falar moleque, na verdade, eu acho que falaria mais moleque, mas é outra história, né? Só uma palavra que seria estranha demais, tipo, como falei, graviola, explicar o que é uma cuca, um saci, né? Stag Beetle! Esse mangá é guardado por porções recheado de fãs. Batala é um... Batala é um javali, pra quem não ainda não leu, né? Isso, Batalha é um javali, mas ele se comporta como um ser humano, né? Veste roupa. É, foi antropomorfizado. Foi okay, transformado foi... um ser humano com cara de javali. Pronto, simplifica. Beleza, é isso aí. Como também aparece a... Esqueci o nome dela agora. A primeira coisa que deveria aparecer é o nome dela, não aparece na história. Ai, meu Deus. Na verdade, aparece o nome do cavalo dela, mas não aparece o nome dela. Eliseu, o nome do cavalo. Pô, Eliseu é um nome bonito até pra um cavalo. Mas... E só do Eliseu. Deixa eu... Siena, achei. Na página 32 eu achei. Siena. Daí corta pra aquela cena... De uma benca na casa dele, né? As casas aqui, pelo que foi mostrado, são muito semelhantes a... Parece uma cidade normal mesmo, como os dias de hoje e tal, mas parece que tudo é encaixado e tal, mas não, isso daqui é só o desenho do Will mesmo. Tá, e aí... outra coisa, parece uma cidade normal, o local onde ele mora, né? Mas se a gente for olhar logo saindo das páginas coloridas, parece um vilarejo. Até mesmo, tem umas casinhas aqui, até no quadrinho lá do BenTV, agora olhando aqui... Pra ter uma casa mais elaborada e tal. Tem um prédio de 3 andares, tem luz nas ruas e tudo mais, coisa que não apareceram logo no primeiro episódio. No primeiro quadrinho, tem uma referência muito pequena no segundo quadrinho, das páginas negras, como eles falam, né? E então tem aquela sequência da banha do Maden que vai acordar ele. Isso aí é típico de todo mangá shonen, isso sempre acontece, né? O mais estranho é que ele, na verdade, deveria estar... Ele não tinha ido jogar futebol, não deveria estar já no meio do dia? Mas então, não se passou um dia aqui? Mas ele não deveria passou um dia, tá escrito no dia seguinte? Pô, verdade. Se bem que aqui ela falou, volta aqui, criatura, vem tomar café. Então ele saiu, foi lá pro negócio. Não que eu esteja falando nada, mas são umas falhas que o editor, tanto o editor como o roteirista deveriam ter reparado. Você parou pra pensar uma coisa? Será que o Lancaster leu isso daqui? Olha, teoricamente o editor tem que ler pra poder aprovar, né? Então, mas aqui pela sequência, a partir da página 28, aqui já seria o segundo dia. É, ou alguns dias depois. Isso. Pô, até no Sai de Baixo ele fala, algum dia depois, com a mesma roupa. É, faltou no caso uma localização temporal aí. É, localização temporal, falou tudo. Não tem nem um solzinho pra perceber que é de manhã ou de tarde. Verdade. Não precisa aparecer toda hora o sol, não tô dizendo isso, mas aparece de vez em quando. Então tá aí a mãe do Madenka que, com perdão do comentário, tá muito Dragon Ball genérico. É, ela tá com a cara de personagem genérico do Dragon Ball mesmo, e com o mesmo beiço. O beiço, a gente já comentou isso. É uma disposição, certamente deve ser uma disposição genética das pessoas. Deve ser tudo um parente do outro que casou com o mesmo parente, só que com 3 gerações de diferença, assim por diante. Então ela chega e ela fala lá pro Maden que bababá, do potencial dele, mas que o Maden que sabe fazer com o corpo mole. Uma beca também. Desse jeito, o senhor Batalá vai. Desse jeito, o senhor Batalá vai acabar te colocando na rua, viu? Grande porcaria de emprego esse. Olha o que o moleque fala, meu. Ele adora o emprego dele, hein? Ama. E se é localizado no Brasil, acho que colocar criança trabalhando deveria ser crime, né? Mas é liberdade poética, mas tudo bem. Tem muita liberdade poética nesse desenho. Daí então o Madenka se troca e vai lá falar com o pai. Vai lá na casa do Batala, né? E é aí que ele conhece a Loba Guará, a Siena. Ah, e detalhe, em nenhum momento dessa série se fala que a Siena é um lobo, é uma versão antropomórfica de um lobo guará. Coisa que deveria ter falado, na minha concepção. É, ali pra frente só chamam ela, no caso, de... como se diz? De lobinha e tudo mais. Mas o Sessu pode não ter pegado que ela é uma loba guará, né? Porque olha só o focinho aqui, pegadinha de pelo aqui, queixo e essas coisas. Tem camada de 8 mil falando que ela é a Lara Croft. A Lara Croft fantasiada de furry? Alguma coisa nesse sentido. Jack Beetle. Madenka vai lá pra casa do Batala, então conhece a Siena e ela explica lá a paradinha do Saci, né? Sim, conta toda a história sobre, sobre como é um Saci no mundo de Madenka. Porque eu não, eu vou ser sincero, eu não entendo isso como terra atual padrão, como a gente conhece. Não, é um mundo paralelo. Isso até no caso... É tipo Dragon Ball na primeira temporada, que tinha aquele monte de viagem, bababá, e no final, lá pra frente, a gente descobre que o rei do mundo era... Era um cachorro, era isso mesmo? Não, era um lobo, né? Nem faz tanto tempo que eu vi isso, eu só vi uma vez o final do Dragon Ball série original. Mas basicamente, era um ser também um ser com cara... Um ser humano com cara de bicho. Um ser antro, você quer dizer. Um ser furry, pronto. Perfeito. Pra mim agora qualquer coisa que parece bicho é furry. Ah, antes que eu me esqueça. Um saci chamado Afrânio. Afrânio, não, pra mim isso não é nome de gente nem de bicho. Mas eu não entendi. Nem de monstro. Mas eu não entendi por que ele colocou Afrânio, Afrânio. Isso ficou muito estranho. Afrânio por si só já é um nome estranho. Ele quis repetir, acho que... Ah, sei lá por que ele fez isso. Não vou discutir a retórica sobre detalhes, mas um bicho chamado Afrânio, Afrânio, pra mim, parece que o cara teve um lapso de falta de memória e quis repetir o nome. Na minha concepção, se fosse pra colocar um nome duplo pra ele, colocava logo José Fábio, Fábio José. Ou então, se fosse pra colocar nome estranho, colocava logo Saturnino. Saturnino. Saturnino seria o nome. Vamos ver. Se a Frana era um saci, né? Saturnino poderia ser que bicho do nosso folclore? O negrinho do pastoreio. Saturnino? Por que, cara? Ah, sei lá, eu acho estranho. Um bichinho. Ou então, eu não posso falar que é uma mula sem cabeça, porque mula, até pelo contexto que eu conheço de história da mula sem cabeça, a base é uma mulher, então não pode ser Saturnino, pode ser Saturnina. Perfeito. Poderia, no caso, abrir um negócio lá na comunidade falando quais são os próximos criaturas da mitologia brasileira que devem aparecer em Madenka. Próximos nomes, próximos bichos. Qual bicho do folclore deve aparecer? A Yara. Só pra causar mesmo, meu. A Yara é o chefe da gangue e ela capturou o Batala e o nosso pequeno Madenka! Pra receber o seu dinheiro tem que ir atrás dele. Mas obviamente que no meio do processo acaba acontecendo uns rolos e... Ah, eu não quero pensar nisso! Bem, vamos esperar o nosso amigo e eu acho que agora inimigo, né? Will Wall BR. Bem, agora eu acho que agora nosso amigo barra, na opinião dele deve falar inimigo, né? Will Wall BR descobrir qual é o próximo passo, se é que vai ter um próximo passo Madenka, porque parece pra mim muito one shot essa série, essa história. Caso dá um votinho de confiança. Não, eu até também dou um voto de confiança, até porque precisa esmilhar melhor essa história, né? E o traço dele. Ah, mas isso daí a gente chega lá. A Erika Wano não fazia cenários direito no Valha Verde. Mas ela falava no dia seguinte, mostrava a diferença de dia e de noite. E até pra eu, como referência, descobri que vai sair um novo quadrinho do Tormenta, que é o mundo de Holy Avenger. Oi? Como assim? O pessoal do Kassaro, ou outras pessoas, não sei, parece que tá saindo, vai tá planejando sair uma revista chamada Lead, L-E-D-D. Ah, Lead tava se rolando como webcomic lá no site da... Lá no site da editora lá do Tormenta e tal. Comentaram que iam fazer impresso e bababá, mas vamos ver até onde que vai a brincadeira. Estamos indo agora falar sobre, vejamos lá, depois da matéria, sobre Jairo. Jairo! Jairo! Jairo! O do Jairo tem potencial de ser uma história que será bem vendida no Brasil. Tudo bem, é de esporte, né? Como eles falam. Que Jairo é boxeador, né? Isso, Jairo é aquele negocinho e tal. Eu posso tomar a palavra pra falar do Jairo? Pode falar. Jairo me foi uma feliz surpresa lendo isso daqui, porque é um drama nervoso. que o Jairo é todo problemático e tudo mais, morreu os pais, vai morar com os tios, mas os tios, no caso, não querem, então fica aquela putaria do caramba, e o Jairo tá molecote ainda, não sabe das coisas. Eu achei muito legal, Jairo. Eu nem liguei pra arte do Altair. Não, Altair, talento que tá ouvindo essa bagaça, não me leve a mal, mas, assim, achei o seu traço funcional pro negócio. Não precisa tanto, né? Mas o que me pegou mesmo aqui em Jairo foi a historinha. Tá meio misturada a historinha, mas ela é boa. Dá pra... Eu também reparo isso. Tem potencial mesmo a história. Bem estruturada. É, não sei se vocês já viram alguma coisa sobre a historinha do Jairo. É sobre a história deles começar a ser um boxeador. Ou seja, é uma história básica do... Só que com drama e algum suspensezinho pra lá e pra cá do Jairo querer ser boxeador. E, vamos sim dizer, possivelmente vá pra Olimpíada de 2016. Quem sabe? Na verdade, isso daí de ir pra Olimpíada ainda tá muito cru. Isso foi citado por uma das personagens numa passagem aqui, mas só, ainda a ideia ainda não tá forte no Jairo de ir pra Olimpíada, e até bom que não esteja, né? Olha, mas, eu não sei, eu só sei que no Super Campeões, que é o Capitão Tsubasa, a base era, vamos assim dizer, tudo bem que não tem o drama de que parece que tem em Jairo, né? Isso. Mas a inspiração era ir pra Copa do Mundo, no caso, porque era de futebol. Uhum. Aqui, teoricamente, inclusive no final da história desse capítulo, ele fala abertamente sobre a Olimpíada de 2016. Então, mas fala, é só uma citação. E, por exemplo, o que aconteceu em Super 11. Em Super 11, a primeira temporada, era os molequinhos jogando contra o pessoal. Com o pessoal de uma outra escola fodona. Depois, na segunda temporada, a coisa ficou mais séria. Apareceu os caras de uma outra escola secreta, que eram mais fodões ainda. Na terceira temporada, que ocorreu a Copa. Meu Deus, eu tenho medo de assistir a terceira temporada de Super 11. Ver o Brasil jogar. Mas, enfim, voltando pra Jairo. As coisas ainda estão muito... Como se diz? Ainda estão muito iniciais. Já se passou algum tempo que o Jairo, no caso, se mudou pra casa dos tios. Ele tá tendo problema. Ele entrou no box por causa de uma confusão que ele teve na escola. Mas os problemas não acabaram por causa disso. Apesar que melhorou sensivelmente. Ele conhece um amigo, né? Lá no... Acertei. Isso, faxineiro ali. Deixa eu ver como que é o nome do faxineiro mesmo. Gostei desse personagem. Walter, com W. Isso, seu Walter. Que aparece na página 84. Isso, e observe que já comentaram tantas meninas aqui falando que ele já vai conversar com ele e essas coisas, né? E perceba que o sujeito ele fica empolgado com o moleque, ele até gesticula, já é um senhor de idade, chuta uns 50, 60 anos. É ter assistido a Eder Joffrey jogo lutar. Uhum. Se é que o próprio servente não é um lutador antigo de boxe, né? Que foi basicamente ele que enfiou o Jairo na academia do colégio, né? O Jairo se sente motivado por ele. Talvez porque no seu inconsciente o Jairo vê o Walter como o pai que ele perdeu. Isso eu achei sensacional. Esse personagem foi bem montado, isso eu posso garantir, pelo menos. Mas é aí que tá o ponto. A gente já. O PK já tinha comentado esse negócio. A turma quer ver é drama. É o drama que, no caso, move as coisas. É o conflito. É o personagem tendo problemas e tendo que lidar com isso. E já tá craudiado de problemas. Ou seja, eu, em algum momento, até fiquei com dó dele. Aquela coisa: todo mundo que já teve problema com algum colega de classe vai se olhar nele. Isso tá bem montado mesmo. Mas é aquela coisa, a única coisa que eu, vamos assim dizer, eu discuto nesse caso, é, eu acho que o motivo que ele começou a querer fazer o boxe deveria ter sido mostrado logo de cara. não no meio da história. Perdão, como que você disse? Por exemplo, aqui ele, como você já tinha falado antes, né? O Jairo sim, começou a ter vontade de foi pro boxe por causa de uma briga que ele teve com um colega de classe, né? Que você já falou aqui, se não me engano. Aí o que acontece? Aqui ele já mostra ele lutando, né? Ou melhor, fazendo treinamento no clube de boxe. E de repente vem o garoto que provocou ele. Que ele acabou indo pra diretoria e tudo mais. Em nenhum momento a gente pega o início dessa história. Só no meio da história que a gente descobre que... Ah, então isso aconteceu antes disso. E esse é o motivo. Uhum. É que eu sou. Bem, não sei se você gosta disso, mas eu gosto de uma coisa mais linear. Sabendo. A gente saber o motivo no início, ou se não saber o motivo já indo na frente, só daqui a 50 episódios a gente descobre o motivo da onde veio a vontade da luta. Não logo no primeiro capítulo a gente já tem uma regressão na história pra gente saber da onde que veio a história. Mas isso é uma jogada comum que se faz em algumas histórias, de você primeiro você coloca o cara no momento atual, então rola um flashback até o ponto onde ele parou. Daí retorna ao tempo atual e segue a história, né? Não, eu falo. Por exemplo, num drama, vamos assim dizer, a gente já sofre logo de início, não. A gente sofre no início e aí sofre cada mais no meio e depois fica fraco o sofrimento no fim. Como eu acho que tá aqui, né? Seria uma ação mais linear de... Ah, coitadinho, aumenta. E no final daquele sofrimento bacana, aí corta para o próximo capítulo. Aqui o gancho perdeu todo. Poderia contar a história dele no segundo capítulo. É, seria bem melhor. Olhando por esse lado, foi mesmo. Aliás, você comentou que Madenka tava com esse problema. Tava com um ar de... One shot, eu também senti isso levemente em Jairo. Parecia um one shot, né? Nossa, aqui do jeito que foram colocadas as coisas. Você pensou em ser uma coisa aqui no último quadro? Na página. Cadê? 109. Ah, sim, ele fala. E é apenas no começo, né? Você viu o fundo? Que fundo? O fundo. Não, exatamente, que fundo? Então, esse fundo aqui do último quadro. Não tem fundo, por que eu tô falando? Tem fundo, olha aqui o que tá escrito no fundo. Tem um G, alguma coisa que parece um O e um N com dois exclamações. Um gongo, cara! Isso é onomatopeia de gongo? Eu entendi, um gongo. Eu pensava que era tipo aquela cena de impacto que não, o onomatopeia não quer dizer porcaria nenhuma. Ah, eu pensei, porque pra mim barulho de gongo não é gong. A não ser que seja aquele gongo japonês, mas isso aqui parece que é passado no Brasil. Esse foi em inglês? Que tal? Gong de boxe não é gong. Eu sei que não, mas foi que eu fiquei pensando o que seria esse gong. Pra alguém que faz barulho de soco como cablan, eu acho que deveria ser brasileiro os onomatopeias. Well, não vamos entrar no mérito a respeito disso. Igual vap, ban... Mas é bem montada a história. Ele tem a paquerinha dele. Tem o motivo que ele quer lutar bem definido, que é para melhor controle, fora a Copa, a Olimpíada de 2016, que pode acontecer, pode ser, né? Ele se conseguir um melhor autocontrole, porque é um garoto briguento, até por causa da base da história dele. Eu não diria que o Jair é um cara briguento. Eu diria que é a situação a qual ele foi julgado, que ele não tem muita escolha. É o famoso bullying que chega a um ponto que tem a pessoa estoura. Bem desse jeito mesmo, ele fica sem escolha nenhuma. O que ele pode... No caso, mas eu ainda queria saber como foi que o Jairo começou mesmo a ir pro boxe, né? Isso é uma coisa que deveria ter gancho mesmo. Isso, mas não teve. Bom, tudo bem. Passar pro próximo? Ao Tunado? Sim, Tunado. Bem, não vou discutir o nome, porque cada dono de história queria o seu. Mas poderia ter outros nomes, né? Tipo, Velozes e Furiosos. Sim, seria bem mais interessante e tudo mais do que o Velozes e Curiosos, né? Olha, se você viu alguma história pornô com isso, não é coisa minha, não. Não. E até mesmo fiz pornô disso, meu Deus. E é um ótimo nome pra um pornô disso. Se é que me entende, o Curiosos. Curiosos. Velozes e Curiosos. Mas enfim, vamos falar de Tunado. Quer falar ou eu falo, Tunado? Começa você. Você sabe que eu não conheço nada de carros, né? Ah, tudo bem. Isso daí eu sei mais por causa da vida minha mesmo, né? Então, eu não conheço nada de carro e não raro por causa disso. Tipo, fazer tal. Meu interesse em cima de carros é algo perto do zero. Bem, mas basicamente, Tunado passa a história de Daniel Kawasaki, que é nome de moto. Eu também pensei a mesma coisa, mas tudo bem. Ah, a gente quando pegou a revista, porque a gente comprou junto, né? A gente até falou isso, Kawasaki. Só faltou falar Daniel Kaczynski, né? Kaczynski. Bem, mas voltando. Tunado é a história de Daniel Kawasaki, nome de, que por acaso é nome de moto, né? É, isso e... aí, mano. Que por acaso ganhou do tio um carro e acaba fazendo rachas ilegais com ele, né? E como quando a gente pegou a revista, a gente até reparou uma coisa. Que eu falo porque tá literalmente no primeiro quadrinho, né? Eu falo assim, atenção, esta é uma história de ficção, sem qualquer relação com a realidade. Corrida de rua são ilegais e quando dirigir, respeita as leis de trânsito. E usa o cinto de segurança. Se beber, não dirija. E se dirigir, não beba. É, se beber não dirige, se dirigir não beba, tanto faz. Uma coisa interessante de se notar aqui, logo na entrada, você viu a placa do carro? É tão incentivador pra molecada não querer fazer uma placa de carro como essa. Mal? Não seria de Maurílio? Claro, é de Maurício, mas também um carro de corrida de rua ilegal, você colocou escrito mal, e também não incentiva, né? Uhum. É a mesma coisa que você colocar numa placa de carro escrito C-U-U-U, não pode ser Carlos Ubaldo Uribe? Carlos Ubaldo Uribe, cui, não, não. Então, olha aqui, então, já na sequência tá... O interessante é que o cidadão vai já pro posto de gasolina. E esse posto tem a marca do posto, né? Sendo que os carros não têm a marca dos carros. Bom, a gente chega lá, tudo bem. Interessante que chegou aqui no na bagaça do esmegão, né? Daí então, nessa passagem aqui, o cara estaciona lá no posto. Estaciona lá no posto, então chega dois negão querendo saber do motor, né? Já tem aqui duas tonas aqui, muito... Eu não sei o que dizer das duas tonas que tá aqui com o cara. Deve ser, tipo... Aí eu acho que ele quis dizer o seguinte, ele mostrou como... Ele já o cara deve participar dos rachas faz algum tempinho e o cara já deve ser conhecido... Esse pessoal que chegou aí tá querendo ver qual é o motor do cara, só de curioso, pra poder fazer o mesmo modelo, essas frescuradas todas aqui. Isso. Gente que é fã de corrida faz. É igual, por exemplo, o cara que gosta de desenho vai ao, no caso, Maurílio DNA e pergunta: ai, qual é o tipo de pena que você usa? Ai, qual é o programa que você usa? Que tipo de papel que é o bom? Qual o sistema operacional? Essa viagem toda de fã, né? Que no final das contas é bobeirinha, que o cara poderia descobrir isso sozinho pesquisando, mas é mais fácil perguntar, né? Aí ele uma coisa que eu reparo, o cara sabe muito bem desenhar carro e peças de engenharia de carro, né? Isso, aqui na página anterior e tal, quando o cara está estacionando o carro, olha aqui o motor e essas coisas e blá. E até mesmo o interior do carro, né? Sim, o próprio motor tá muito bem, tá muito realista, inclusive. Só faltou uma coisa que eu achei estranho, não tem o radiador. Como assim não tem o radiador? Olha o motor, cadê o radiador desse motor? Onde que fica o radiador? Teoricamente na frente do motor, nem onde a parte que deveria ser a parte de carburação, que agora é chamada de injeção eletrônica, né? Tá aqui. Precisa aprender um pouco mais sobre carro, agronômico. Ah, é aquela coisa, como meu pai gostava de mexer com carro Em casa ele tinha. E carburador é uma coisa que todo mundo sabia mexer na época, dá pra saber onde que fica cada peça, mesmo hoje tendo sistema de injeção eletrônica. Mas tudo bem, isso é só um detalhe que ele pode corrigir nas próximas edições. E esperando que corrija, né? Desde que tenhamos novas edições. Sim, sim. Mas teoricamente, ele não desvalorizando o cara, mas foi só um erro que ele quis mostrar o motor propriamente dito, mas não mostrou essas outras peças. Mas tá muito bem desenhado. Pelo menos a parte de engenharia eu garanto que ele fez a escola nessa parte. E uma coisa meio estranha no tunado, não sei se você reparou, eu não consegui decorar o nome do personagem principal. Dani. Se eu te falar que eu precisei pegar a revista, reler pra eu lembrar do nome do Daniel que eu tinha esquecido. Isso, do Daniel. Trágico, cara! Deveria ter o nome logo de cara, né? Isso. Tipo, por exemplo, quando finalmente o Daniel aparece. A secretária poderia muito bem ter falado bom dia pra ele também, como ele falou bom dia pra secretária, né? Bom dia, Gi, tudo bem? Meu tio tá por aí? Tá sim, tá lá pensando em você. Obrigado, até depois. Ai, ai. Vamos falar, pô, e aí, Daniel, tudo tranquilo? Perfeito. Ou mesmo quando... Como se diz? Ou mesmo quando ele entra dentro do... lá da garagem, que ele ganha o carro do tio, poderia, no caso... Meu, ele ficou paralisado desde o primeiro quadro da página. Era só que no quadrinho, no terceiro quadrinho, o cara tá falando, Daniel, pronto. Aí três pontinhos depois seguia. Isso é uma coisa que eu reparei só numa denca que não teve problema. Em tudo quanto é quadrinho que aparece o... que vão falar com o personagem, tem que cita falar o nome dele. Cita seu nome pra justamente você ter uma referência, você não conhece o cara ainda. Isso é uma... eu acho que deve ser uma coisa básica até em qualquer tipo de roteiro de quadrinho. Não importa se é japonês, coreano, americano, europeu... Isso daí é um recurso, né, pra você, no caso, fazer a pessoa que tá lendo ou assistindo alguma coisa, recurso de roteiro, né? É um termo recursivo e obrigatório, praticamente. A pessoa, no caso, conheceu os personagens, aí foi uma falha aqui mesmo. Ah, tudo bem, mas uma coisa que eu reparei um pouquinho, ele é ótimo na área de fazer é parte de engenharia, tipo carro, fundo, mas os próprios personagens parece que foi tudo baseado em pôster pra fazer eles. Como assim em pôster? Em pôster, normalmente quando se faz pôster, o pessoal utiliza uma imagem parada do personagem, não é uma imagem que parece que tá em movimento, certo? Uhum. Se você reparar bem, quando o tio dele entrega a chave... tanto a imagem dele paralisada em cima como embaixo é igual. Verdade. Aff, decalcaram o negócio? E pelo que eu reparei, por causa que, inclusive, cada personagem aqui parece que tem uma aura branca em volta dele. Ah, mas isso aí é negócio da impressão, né? São fantasma! Todo mundo já morreu! Não, quando eu quero dizer uma aura branca, parece que eles recortaram enfiaram em cima da imagem. Sim, sim, verdade. Todo mundo aqui, no caso, tá com... Tunado, rachas do além com essa turminha da pesada. Que apronta uma grande confusão em breve, na sessão da tarde. Tudo bem, mas indo para o roteiro, já que a gente já falou tudo que podia falar do desenho, né? Isso. O roteiro, tá tudo bem, sobre racha e tudo mais, né? Isso. Tem um aspecto psicológico do tio dele que... Não sei por que o tio deu o carro, sendo que o próprio tio fazia racha e no final ele ficou acidentado por causa do racha. Racha ou corrida por normal, né? Isso. Mas, particularmente, se você sofresse um acidente que ficasse paralisado das pernas, que é o caso do tio dele, né? Você daria um carro pro sobrinho e sabendo o que é que o cara vai fazer? Não. Não mesmo. Eu proibiria ele de fazer isso. Contaria pros pais sobre o que tá acontecendo. É mesmo, você tocou no assunto, os pais dele não apareceram aí na brincadeira, né? É, é um uma coisa que aparece mesmo, né? Que, ou melhor, que não aparece. Mas a cara de triste que ele fica e a mudança repentina do nada em uma outra imagem parecendo o pôster ficou meio estranho pra mim. Não sei se é pra você. Mesmo como recurso de roteiro, isso não dá certo não na minha terra. E nota só que aqui nessas páginas aqui, quando ele faz a promessa, o cenário morreu, né? Aqui no fundo. Só tem os personagens. Na verdade, o cenário morreu desde que eles mostraram o Chevrolet sem a marca. Mas aí depois ele retorna, não tem problema. Isso. Pelo menos ele tá melhor que o pessoal da Turma da Mônica nisso. Nossa, Turma da Mônica é só fundo colorido, velho. Como assim? E aleatório. Mas aqui pelo menos tem. Ele parece que montou o fundo com. A lógica é o fundo de cada uma, bem montado, né? E finalmente aparece um radiador também, né? Quando ele vai comprar peça pro carro. E aliás, você viu uma coisa interessante, o nome da loja? RR Acessórios? Isso é tão comum, o loja de carro, no caso, com iniciais. Ah, mas isso é normal mesmo, isso. É que às vezes tem. Isso é normal por causa que em tudo quanto é lugar, ou você coloca o nome referente à profissão que tem dentro da loja, ou você, pela norma brasileira de cadastro de nome jurídico, né? Você coloca o nome da pessoa que tá abrindo a loja. Aí pra como nome fantasia, coloca uma sigla do nome pra não ficar assim, tipo, Ronaldo Ribeiros Acessórios. Aí, porque senão vai acontecer o quê? Eu quero falar com o Ronaldo Ribeiro. Sendo que o cara só é o dono, não trabalha na loja. Então coloca um RR acessório, né? Que igual o RR Soares, que não sabe qual é o nome completo dele. Uma coisa que eu fiquei chateado é que ele não fala qual é o carro, o nome do carro que o Daniel ganha do Kill. Que é um Chevrolet 1980 alguma coisa. Isso. Popular Chevette. Sendo que colocaram a marca do posto de gasolina logo de início. Pequeno vacilo. E o nome do tipo de motor também logo de início. Eu tinha lido aqui a primeira vez, li a segunda, mas não atentei que no aqui o caso do posto de gasolina. Tanto o posto como o motor, eles falam a marca. Mas o carro fizeram questão de apagar totalmente a marca, né? Isso. Mas mostrar totalmente que tipo de modelo, que carro que é, né? É a mesma coisa que fala que no Transformers, no desenho original, o Bumble Bee não é um Fusca. Ou na série atual fala que o Bumble Bee não é um Ford, não é um Ford Camaro. Uhum. Ou um GM Camaro. Camaro, né? É Ford ou GM um Camaro? Ah, não sei. Enfim, fala que o carro não é um Camaro. É a mesma coisa que, por exemplo, no De Volta para o Futuro fala que o carro que o cara tá andando não é um DeLorean. Eu acho que eu tô boiando no papo. Traduzindo. Vocês estão falando, eles colocaram propaganda logo no início das empresas, mas depois cortam totalmente do próprio carro? Pô, até no Velozes Furiosos falam qual é a marca do carro. Então quer dizer que não deveria se ter uns problemas, né? Mas isso aí pode ser indecisão por parte dos autores. Você viu que o Maurílio DNA e o Victor Strang... O Victor Strang, né? Isso. O Maurílio e o Victor, eles dividiram o desenho e... Como se diz? Eles dividiram, no caso, desenho e... E roteiro, né? É. Não, tudo bem, não tô discutindo isso, mas se é. Mas é uma decisão de criação. Vai colocar propaganda sim ou não? Ou perguntar pros donos das marcas, pode colocar a marca? Sim. Se não pode colocar a marca, então não coloca a marca em porcaria nenhuma. Se é pra colocar a marca, coloca a marca em tudo. Ou coloca uma marca fantasia que não é aquela marca, mas lembra muito, que não é proibido. Ao invés de colocar Chevrolet, colocar Chevrolet ou essas coisas. Então cadê o Lé, né? Mas aqui não digo um garoto de 16 anos, mas qualquer pessoa com mais de 25 sabe que isso aqui é um GM Chevrolet. E todo mundo, no caso, tá... Eu sou exceção nesses casos, né? Todo mundo hoje em dia tá mais entrado com o carro do que eu. Ai, nem eu tenho. Eu com 30 anos não tenho carro e tô feliz ainda. Mas aquela coisa, todo, é aquela, uma coisa bem simples. Você olha o carro, você sabe qual é a marca do carro. Não precisa saber o nome, mas a marca você sabe. Eu olhando isso daqui, eu sabia que era um GM Chevrolet. O nome do carro é Chevette, que é um clássico da linhagem brasileira deles. É igual você olhar uma Caravan e não saber que aquilo lá é da GM. Aí o resto do roteiro segue bem, né? Não discuto nada, tá bem montado. Só acho estranho o cara dar o emprego pro cara logo de cara, né? Deu o emprego de forma completamente gratuita. Porque descobriu que o Daniel é que faz os desenhos pra algumas revistas, no caso de mecânica, né? É, e também é neto de um cara famoso. É, e tudo bem, tem a parte do racha. Na página seguinte, que é a 126, finalmente aparece um radiador e um sistema de injeção de combustível bem certinho. Eu só não sei como. Uma coisa estranha, sabe qual é? Qual seria? O carro é um Chevette, certo? Certo. É GM o carro, certo? Certo. Desde quando você coloca um motor Volkswagen num Chevette? Ops. Isso escapou de mim porque eu não tinha esse tipo de conhecimento. Tudo bem, dá pra adaptar, não nego, mas fica estranho, fica. Porque o que acontece, cada motor, às vezes são desenhados, aí é conhecimento CDF nerd mesmo, né? Cada motor é fabricado pra um tipo de carro. Se você mistura os carros, o motor fica meio desregulado. Uhum. Não sei se você concorda com esse ângulo de coisa. Eu parei pra pensar nesse lance, mas... Você está dizendo? Aquela coisa, o público normal que por acaso pega isso aqui de prima e não conhece nada de carro, não vai passar batido, como você passou. Sim. Mas o cara nerd vai fazer encheção de saco no Facebook e no site da sua Magazine. Realmente. É a mesma coisa que você fala, por exemplo, no... Nossa, agora me peguei. Você fala que o cara tá no filme de Bang Bang tá usando uma pistola que não é da época. Acho que peguei o negócio. Ou até melhor, vamos imaginar, você tá num filme sobre máfia na época da lei seca, né? Nos Estados Unidos, que é 1920, né? É entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. De repente você vê uma pistola de... uma metralhadora de 1940. Rola um absurdo. Pra quem não conhece sobre a máfia naquela época, não passa batido. Mas o cara, né, o cara que sabe história, ou algum detalhe, como nesse caso aqui sobre carro, vai discutir. No tunado, propriamente dito, ele... Literalmente, ele... A história, eu fico esperando pra ver se ela vai desenrolar bem ou não. Porque aqui só estão vendo um primeiro capítulo básico, one shot. Isso. Inclusive, olha só isso. Ele fala em mais pra frente o nome dos carros, mas não coloca o logotipo dos carros. Pra não mentir, ó. Usando a referência aqui, né? Que até o número da página já desapareceu, né? 26. Só um instantinho de eu pegar o número certo, né? Pera, eu acho que eu já achei a sequência aqui, né? Na hora do racha, né? Isso, na hora do racha. Tem a menina com um chiclete. Isso, essa Maria Gasolina aí. Falam claramente, um Celta e um Chevette. Mas não mostra a marca do carro nunca, né? Isso. Aí eu aposto que vai ter fanboy da série falando: ah, mas sabe o que acontece? Os caras não gostam de colocar logotipo no carro quando faz alteração no carro. Uhum. Sim, mas custa praticamente nada pra manter o logotipo, né? Realmente, bem. E escrever Shell declaradamente no primeiro quadrinho também é difícil, né? Inclusive colocando o logotipo da Shell no posto de gasolina. Colocar o símbolo da Chevrolet e o símbolo da Volkswagen não pode. E também o Celta é da Ford ou da GM? Vixe, eu não sei te dizer. É Ford, né? Ford Celta, é o nome formal. É, então, colocar o símbolo deles não pode, né? Pelo jeito, não. Mas colocar o símbolo da Shell pode. Coerência, por gentileza, né? O que eu tô querendo dizer com isso, né? O motivo tá meio estranho, mas tudo bem, a gente perdoa. A história tá bem desenhada, isso eu admito. Só uma falha técnica aqui e ali para que ele poderia muito bem dar uma melhorada, né? A parte técnica não discuto, que também dos carros que tá certinha, né? Fora aquele erro que pode não ser um erro de ter um motor da Volkswagen num carro da GM, mas aí pode ser uma alteração que o cara quis fazer mesmo para ficar bom, né? Os termos que eles utilizam na parte de corrida, o drift, né? Tá certo também. Só acho que ele poderia ter colocado aquele pequeno detalhe que eu já te falei, né? Isso, uma explicaçãozinha sobre drift para quem não é do ramo, né? Que... Ah, mas se bem que ele mostra exatamente que é um drift na hora que o cara faz. Isso. E grita, né? Aí tá falando, drift, está derrapando na curva. Falou tudo. Isso. Só um moleque retardado de 16 anos que não sabe nada da vida, que não sabe o que é um drift depois de Velozes e Furiosos. E uma cena dessa, né? Realmente, daí não... Mas depois da corrida e tudo mais, a gente pode spoilear ou não, né? Ah, aí eu acho que é melhor não. Deixa os caras saberem o que aconteceu. Viado, bicha! Seu dois bichas! E uma outra coisa, ó. Mas aí acabou a revista, né? Mas tem uma coisa que eu acho que tá. A posição que tá errado aqui, uma coisa, sabe qual é? O quê? O índice. O índice tá no final, quando a gente começa a folhear, a gente quer saber, às vezes, onde tá a série no início, né? Teoricamente, sim. E é uma onde é que ele tá? Vai ver, o caso é que o. A revista foi pensada para ser leitura oriental. Ela pode ter sido pensada, mas a obra final não é oriental. Você viu que no caso desse negócio aí da... Você viu as histórias que vão entrar na ação, né? Sim, sim, vai ter o Rapsódia, que eu sei que vai entrar, né? Então, agora no número 2 vai entrar o Rapsódia e o Expresso. Já tem 3, vai ser 5 histórias. Depois o número 3 vai entrar o Assombrado. Vão ser 100. Parece que vai ter uma história também da Petra Leão Ramos de Andrada também, né? Então, é o Assombrado, que ela tá fazendo com a Roberta Paz, que vai ficar no lugar do Arcabuz, que por razões desconhecidas saiu da série. E nessa brincadeira aí, o que que se sucede? Vão ficar 6 histórias na revista no número... A partir do número 3. É muita coisa. A revista tá com 160 páginas. Então a gente fazendo um chute, eu acho que eu não preciso ser... Eu acho que tá meio claro que as matérias vão sumir. Sem o menor rancor. É, uma coisa que... Espero não, poderia até ter matéria, mas uma coisa que poderia, vai ser meio estranho. A revista, teoricamente, tem o quê? 160 páginas, né? Como você falou, né? Ela já custa R$9,90 com tudo isso. Pra caber as 6 histórias, isso é, se for as 6 histórias sempre, né? Não, isso. Tipo, mês sim, mês não, muda de história, né? Ela vai ficar com o quê? 320 páginas. Não acho. Mas peraí. Vamos mais na 20 páginas, vezes com 6 histórias. Se tiver 6 histórias mesmo, vai ter 120 páginas, né? Se ela seguir esse padrão. Não tô sabendo se vai seguir exatamente esse padrão. Eu só espero que mantenha o preço, né? Também. Porque isso é uma coisa que o pessoal vai reclamar se alterar o preço. Então, o povo é muito sensível a preço e eu acredito que o Alexandre vai ter noção disso. Acredito! É, e ele também tem que regularizar o sistema de distribuição, como você já me falou e é melhor você falar. Negócio da distribuição. Foi dito que era para a revista ter chegado nas bancas desde o setembro. Na verdade, na própria edição que você tem aqui, tá citando que ela é de setembro. Embora ela esteja sendo vendida desde julho. Aqui tá 09/2011. Se eu vou no caso no expediente, aqui, Ação Magazine número 1, setembro de 2011. Quer dizer, já tava tudo pronto pra revista ser lançada em setembro, mas acabou não rolando. Isso daí é terrível. E tem aquele problema lá, disseram que foi uma certa distribuidora aí. Até onde eu pude levantar, não foi. Não foi a distribuidora, não? Não foi essa distribuidora que eles estão falando, que eles falaram por aí, não. Você conseguiu entrar em contato com essa distribuidora? Porque eles vão falar, vão querer saber se da onde você retirou a informação. Entrei em contato com a distribuidora e fiquei sabendo que era uma outra distribuidora filiada que deveria ter feito a distribuição. Nossa, isso tá ficando tenso. Isso tá ficando tenso, porque tem coisa errada nesse meio aí. O que eu sei é que eu fui citado que foi a Fernando Chinaglia. Mandei um e-mail pra Chinaglia perguntando da Ação Magazine. Então, o cara da Chinaglia me falou que a distribuição estaria sendo feita pela Edcase, aqui de São Paulo. Edcase, inclusive, já distribuiu um monte de revistinha por aí, pelas bancas, essas coisas e tal, né? O pessoal da Edcase, por exemplo, é quem trabalha com aquelas revistinhas lá da Editora Europa. Mas, por alguma razão, entrei em contato com o pessoal da Edcase e perguntei da Ação Magazine. Eu fui informado de que a revista não chegou na distribuidora. Hã? Eu, hein? Enfim, tá muito esquisito, tá muito mal contada essa história. Com certeza. Vamos ver se estabiliza o negócio aí da distribuição pra gente ver. Porque a gente detona, a gente fala que não vai dar certo e as pataquadas todas, mas a gente gostaria que as coisas funcionassem. É, inclusive não falamos que isso não vai funcionar, a gente só tá falando as críticas construtivas sobre isso. A gente não falou em nenhum momento que a coisa não vai vai dar errado ou não. Vamos torcer que, eu particularmente, se ela seguir em frente e resolver esse problema, que alguns que a gente falou aí, inclusive com a sugestão que eu falei, faça um spin-off só da Siena, dá certo. Dá mais certo do que uma Denka. Mas aí fica o critério do próprio autor. Fica a critério do público o que eles querem, não é verdade? Sim. Eu digo, eu preferia ver mais a história da Siena do que a história do Madenka, até, pelo que eu vi até agora. Eu comentei acerca disso e etc. Eu posso esperar as histórias ficarem legais. O ruim é eu esperar e elas não ficarem. É uma coisa que eu tenho medo também. Ficarem pior, o negócio é ser cancelado. Daí, bom... De repente, a solução para a Ação Magazine seja não ser realmente distribuída em banca, mas daí então como que faz? Já tem algumas editoras por aí, editoras pequenas, que vendem suas coisas só pela net, mas isso daí não tem uma saída muito grande. Bem, aquela... vamos ser sinceros, a gente não sabe como é o mercado editorial para almanac de histórias originais, né? Isso. Mas a única coisa que eu falo pra eles, arranhe uma distribuidora que mantenha a periodicidade certinha, senão eles não vão conseguir nunca. Isso, eu tenho minhas dúvidas se eles vão conseguir alcançar o público destinado a isso. Eles disseram que a Ação Magazine é uma revista pro público jovem em geral, né, das massas e tudo mais, mas eu não consigo ver elementos nela que agradem o público, as massas, porque as outras revistas estão chegando tudo na banca em ordem, mas eu não boto tanta fé assim, tal. Quem está comprando a revista é quem está na internet, e que não são que todas... quer reclamar. Isso, que não são todas as pessoas. Isso é algo a ser considerado. A abrangência saindo fora da internet, eu não vi mais nada falando da Ação Magazine. Em nenhum lugar, diga de passagem mesmo. Bem, mas basicamente, eu falando sinceramente, do jeito que a história tá, eu acho que ainda tava mais pra começar como uma webcomics, e se, e eu falo bem, e se ela tivesse muitos acessos, aí sim passar pra um meio mais físico, né? Mas sim. Até lá, já que o pessoal tá falando que não tá ganhando nada com a história, né? Posso estar falando errado, eu tô falando a verdade. Será que eles não estão ganhando, não estão recebendo pagamento mesmo? Tá, então, teoricamente, não, isso que a gente falou não foi falado, porque eu falei uma hipótese que eu não tenho base nenhuma. Isso. Mas, enfim, eu ainda acho que deveria ser feito como alguns autores nacionais, inclusive desenhistas de quadrinhos, estão fazendo, que estão primeiro colocando seu material na internet, e quando completa um lote, transforma isso em um livro e distribui, uhum, pra quem quiser, mas o material continua online. Ou então tentar vender direto por formato online mesmo. Teve o pessoal lá do... Como que é o nome? O pessoal lá da Editora Infinito. Eles soltaram lá a visual novel dos Elementais, do Rafael Pombo. Foi em formato digital. Sim, também tem o Carlos Rua, do Um Sábado Qualquer, que lançou recentemente também o livro com as tirinhas do... Sobre a vida de Deus lá, né? Isso. Mas seria isso. basicamente. E mesmo assim, olha quanto tempo o Carlos Ruas está fazendo isso. E só agora ele fez uma coletânea das tiras e meteu lá, olha lá, 2009. Sim, é desde 2009, mas desde o ano passado ele já vendia o boneco de pelúcia do Deus, depois lançou o do Lúcifer. Mas então, a brincadeira, acho que é justamente essa. É você, no caso, aqui. 2008, 9, 10, 11. Precisou 3 anos de tirinha para fazer o livrinho impresso. Mesmo assim, no caso, o Ruas foi camelando o negócio e tal. Por muito e muito tempo, muito trabalho aqui. Fazer o bonequinho de Deus foi apenas... Olha lá, e as camisetas... Fazer uma camiseta e etc. foi só um processo. Foi mais como se fosse uma consequência, né? Conforme o trabalho foi aumentando, ele foi criando mais coisas em cima disso. Aí hoje já tem as pelúcias, já tem as camisas, já tem o livro, o coletâneo das... Então, era esse processo de trabalho, eu acho muito interessante de se fazer. Demora, você tem que ser persistente e tudo mais, mas a gente chega lá a hora essa. Como não? Ah, mas sei lá, mas eles já estão jogando direto. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de nenhum deles antes de da São Magazine, dos pessoal. Deveriam ver como eu falei, vai vendendo o produto deles pela internet, se caber para fazer um quadrinho, vai. Mas então, fazer quadrinho impresso hoje em dia é muito custoso. Você precisa ter uma grana violenta para queimar o negócio. O negócio, porque senão você roda, meu filho. E roda bonito. Derrapa mais que o carro Chevette 74 do Daniel Kawasaki. Precisamente, você entendeu o ponto. E, bom, vamos encerrar? Vamos encerrar, eu já tava pensando nisso. Então, vamos encerrar e etc. Esperemos que a São Magazine, sinceramente, se fixe no mercado, que as pessoas a consumam. Porque, do meu entender, só posso imaginar uma revista com histórias mais adultas se a São Magazine for pra frente. Senão não vai adiantar. Se bem que aqui no Brasil tudo é tão estranho. De repente você fazer uma história com uma pegada mais adulta teria mais retorno do que você tentar investir nos jovens. Mas vai saber, né? É, isso é verdade. Vamos... Isso também é uma outra coisa que acontece, fazer mais propaganda fora do meio do desenho dos otakus, para poder angariar mais gente curiosa por ele. Isso, por exemplo, eu pego um jornal, eu não acho no caso divulgação da sua magazine em jornal. Eu não diria nem em jornal, em alguma outra revista em quadrinhos seria interessante. Ah, tudo bem, você estaria fazendo propaganda na concorrência, sim, mas isso abriria mais para a concorrência fazer propaganda em você também. Bem por aí, mas vamos ver o que se sucede nos próximos meses, né? Até porque novembro tá chegando aí, logo. Na verdade, logo... é até para referência, a edição de setembro já saiu com um atraso, vamos assim dizer, ainda estamos em outubro e novembro tá acabando, tá começando. Isso. Então, editor Lancaster, reclama com a distribuidora. Então, quero ver essa coisa na banca de jornal, na banca, não em eventos. Porque se for para vender em evento, eles vão fazer que nem o outro pessoal aí. Só vender em evento não dá para sustentar o trabalho. Enfim, é isso. Vamos encerrar, Gro? Vamos. Então, galera, valeu aí para quem escutou a gente até agora. Quem quiser comprar São Magazine, entre em contato, no caso, pelo site www.açãomagazine.com. E boa sorte a todos nós. Falou. Até a próxima, gente. Aproveita e, por favor, fale o comentário no fórum. Ele é aberto até para quem não tem registro lá. Pode reclamar, pode elogiar. E a gente, se reclamar muito e reclamar sem motivo, a gente vai trollar. Não se preocupe com isso. Então, é isso. Falou. Até a próxima. Até mais. コンピューター Eu tô acompanhando, inclusive, atualmente eu tô também em um outro fórum, que é do My Little Pony. Sim, eu sou um Brony agora, não quero, eu não tenho vergonha sobre isso. E pode colocar música gay mesmo do Priscila Rainha do Deserto, que eu tô me lascando. Faz isso que ele coloca. Pode colocar, ele colocou você com a Mônica Matos. Eu não tô. Mais do que isso, não tem coisa pior. Mônica Matos, não tem coisa pior. Mônica Matos, não tem coisa pior. Filha!